Boa noite, 96 para o táxi, 169 a bordo, Marcel, 2 horas e meia. Copiando 169 a bordo, 0169-0220 e Marcel, confirma? Afirmo. Copiado, Gol 8-96, tem táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajustando 0 no 0. Do ponto de espera, chame torre na frequência 1-18-95, Gol 8-96, tem um bom voo. Leve táxi, Pátio e Índia, 18-95, a torre, 1010 ajuste, até a volta, o Gol 8-96. Gol 18-16, dará passagem ao Boeing da companhia em direção ponto de espera, pista no 0. Após ingresso, Juliette, portão 10, Gol 18-16. Dará passagem ao colega da companhia, após ingresso, para 10, Gol 18-16. Solo Salvador, bom dia, 3520, puxa acionamento. No portão 3, aguarde aproximadamente 2 minutos, 3520. Gente, aguardando, 3520. Confirme quem chamou o solo. Solo é o 3399. Bravo, correto, 3399, pronto, cópia. Então 3399 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Apro Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Lida Bridge, nível de voo aprovado 360, controle 119.8, transponder 5570, TAN 3399, por gentileza, aguarde meio minuto para o codejamento. TAN 3520 no portão 3, autorizado. O pushback acionamento, chame pronto para o táxi, senhor. Cliente autorizado, portão 3, 3520, para o push, 3520. TAN 3399, por gentileza, conteja autorização. Zero, cotejamento correto, tá 3399, no portão 2, chame quando pronto for pushback, acionamento. Decola 5-1, controle 19.8. 19.8 até a volta. Trolley Gol 896, decolando 1000 pés na sua escuta. Gol 896, contato radar, subindo para o nível 370, saindo Boca, Spartak da 3520, nosso POB é 139, 2 horas de autonomia até na Recife. Copiado, da 3520, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 0, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, 3520, tem um bom voo. Cliente autorizado à direita até o ponto de espera da 10, lá vai chamar 1895, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, senhor. Pronto. Autorizado, aliás, decolar 100 graus, 100 nós, 3520. Decola 3520. 1520, decola 5.6, controle 19.8. 19.8, 1.29.8, uma boa noite, 3520. É 119, 119.8. Tá, gente, 119.8, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3520, cruza 1600. 3520, contato Radar, controle 181, 90 saída PUCA já. Gente, o 90 saída PUCA, autorizado 3520. Autorizaria o 3520 direto para Aracaju? 3520, mantendo perfil, temos outro tráfego para o noite de saída. Gente, mantendo o perfil 3520 até. Chame táxi. 1896, chamo 105, 1296, 1895. Tá falhando um pouquinho a sua mensagem. Falhando aqui, é 12? 12685. 0, solicita o 170 como final, seria possível? Abaixo de transação com Recife, o tanto 3520. Gente, agora é 3520. Tá 3520. Prossiga 3520. Nós não conseguimos contato com o Centro Recife. Chame ele em 12685, se eu desiste o mesmo nível final. Gente, 3520, boa noite. Boa. Salvador, é o 3399, 149 a bordo, 350, Fernando Galeão, para o início do carro. São 3399, estou autorizado o táxi via Índia, ponto 010, última torre em 1895, registro a última torre 0, 0. 3399, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento agora de 100 graus com 10 nós. Autorizado a linha de decolar, 3399. Decolagem autorizada. São 3399, decolado ao 09. Chama agora o controle 1 no 9.8, bom voo. Controle 119.8, 3399, Gratian, uma boa noite. Boa noite. Jazan 3399, número 360. São 3399, contato radar, voltar o nível Jogo 360, saída da El Leda Bridge. Subindo para o 360, solicita voar direto da El, possibilidade? Autoridade do Leda, o TAN 3399. Leda 3399, grato. Salvador, boa noite, voo no 817, da chave, autorização Guarulhos, 30. O Gol 1817, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vou decolar da 10, com a curva direita, na saída da El Leda Bridge, via Upzulu 16, após Belo Horizonte, após Trivi, após Conformado. Controle Salvador, operem 1, 19.8 e o transponder 5560. Autorizado 360 Guarulhos, decola 10, curva direita, da El, Leda Brin, após a presa do mundo 6, Belo Horizonte, direto 5, depois com fase 4. 198 ao controle, 360 transponder 1817. 1817, o transponder 5560, chama pronto para o chibé cruzamento. 560, chama pronto. Não, 3399. E chame Centro Recife 1251. 320 Recife 1251, TRAN 3399, graças e uma boa noite. Houston, Texas, this is Center, frequency 186, decimal 0, exponential 128. Paulo Salvador, Golfo 8, 7, 0, 7. 18 no 7, está autorizado para o Chibeco, extremamente, chama para um táxi. Chama táxi, tá? Paulo Salvador, responde, Delta 3601, informação, Charlie, está no 8, passa para a costa. Tom 3601, está autorizado o táxi, correção, está autorizado. São Paulo, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva direita na saída da Euleta Bridge, que é Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trife, após conforme rota. Controle Salvador, operem 118, decimal 119, decimal 8 e o transponder 5005. Começou a utilizar 360 para São Paulo pela Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 6 até BH, então Trive, Trive, Tira. Decolação 0, curva direita da Euleta Bridge, transponder 5005, controle operando 5819-8119-8, altão 3601. Altão 3601, quanto a gente está correto, se vão pronto para o Chibeco, se não me entram. Camará, altão 3601. Paulo Salvador, voo 18, 17 para o táxi, tem 187 a bordo, autonomia 3:40, Alcana Galhão. O gol 187, autorizado táxi via pátio 1, taxi indiano, ponto de chegada no 0, vai chamar a torre em 11895, o ajuste altímetro no 0, 11, bom voo. Pátio íntimo, espera 295, ajustado no 0, 11. Voo no 8, no 7, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite. Boa noite, no 7, prossiga. Ponto espera da 1-0. Sim, chame quando pronto para decolagem, no 8-7. Está pronto para decolagem, 8-7. Boa noite, no 7, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 0 graus, 099. Ali decola no 0, no 8-7.